A primeira vez que eu fui denunciar foi em 2005, lá na delegacia de Belém. Ainda nem tinha Maria da Penha. Tinha sido a primeira vez que ele me bateu, eu tava com o olho roxo. A delegada disse, por que foi? Fiz o BO, voltei pra casa, ele tava mais bêbado e me ameaçou de novo. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado, queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Abaixo a violência, a tolerância zero. Viva na paz, não permita em nenhum momento. Não levante a mão pra bater em alguém. Não crie cicatrizes no rosto de alguém. Não aceite que a violência reine no seu lar. Denuncie mais rápido este ato no lar. Não alimente no agregado agressões, humilhações, ameaças, belições. Não cria problemas mentais. Violência contra a rapariga, tolerância zero. Processe atos da violência contra um ser humano. Com muita força deixa este espírito que desconforma-te. Mostra que tens amor à bela humanidade. Tenha cuidado no modo de se expressar. As palavras por outro lado podem machucar. Chega deste crime que a finalidade é sangue no tapete. Nada melhor que viver com amor completamente. Carplay. Abaixa essa força intensa, repentina que gera violência. E respeite o próximo, não importa a diferença. O grosso pernativo nos martela e nos torna uma feira. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Homem de verdade não bate na mulher. Não se cala em violência contra criança, é covardia e crime. Dialogando resolve-se bem os problemas. Uma boa educação não baseia-se na violência. Não se esconda por trás de perder a cabeça para cometer a violência e aumentar o ciclo dela. O agressor não irá parar se não denunciar. Podes acabar com depressão ou até morta. Todo ser humano merece uma vida saudável. Nem para um dia não dê espaço à violência, tenha moral. A menor de 16 anos de idade pelo cota é abusada sexualmente desde que perdeu a cota. A Letícia é ameaçada de morte toda hora por recusar manter um caso com o tio dela. É triste e doloroso esta causa que nos assombra. As autoridades locais são um refúgio pro senso. Deixa a paciência de lado. É preferível que o casamento acabe que viver no vale das pancadas e com tapeada. Nada apagará as cicatrizes como marca indelével. Não perca o teu valor de olho nu. Quando tu notares o começo de uma violência, não se cale, denuncie mais rápido. Corta o mal pela raiz. A violência é como veneno. Violência doméstica, física, patrimonial, sexual, moral, psicológica. Abaixo, tolerância zero. Abaixa essa força intensa, repentina que gera violência. E respeite o grosso, não importa a diferença. O grosso pernativo nos martela e nos torna uma feira. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Abaixa essa força intensa, repentina que gera violência. E respeite o próximo, não importa a diferença. O grosso pernativo nos martela e nos torna uma feira. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa os opressores, abaixa. Homem de verdade não bate na mulher. Não se cala em violência contra criança, é covardia e crime. Dialogando resolve-se bem os problemas. Uma boa educação não baseia-se na violência. Abaixo a violência, a tolerância zero. Viva na paz, não permita em nenhum momento. Não levante a mão para bater em alguém. Não crie cicatrizes no rosto de alguém. Não aceite que a violência reine no seu lar.